Meu socorro, a minha rocha eterna, eu não temerei. Nem que venham contra mim, mas se ele é por mim, de quem me recearei? Na rocha minha casa está, não temerei o temporal. Embora alguém não queira ver a minha paz, com Cristo vou vencendo o mal. Me ajuda a caminhar, pois a jornada é longa, só não poderei. Seguro em tuas santas mãos, na mansão celeste um dia chegarei. Na rocha minha casa está, não temerei o temporal. Embora alguém não queira ver a minha paz, com Cristo vou vencendo o mal.